estabilizado no localizador, a 2 milhas para o externo, já visual Palma Zero, azul 4446. Chama a torre agora, azul, 118 metros. 1830, torre, ótima noite, obrigado, 4446. Confirmando 118, meia dúzia. 18,6, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, azul 4446, final 10. Bom dia, azul 4446, tráfego avistado, ajuste no 016, cheque trem. Mais um minutinho. Ok. Azul 4446, trem baixo travado. Azul 4446, tem pouso autorizado. Pistão 0, vento de 130 graus, meia dúzia de nós. Livre o pouso, pistão 0, azul 4446. Salvador, bom dia, OTAN 3520, informação Delta, posição 4, já teria autorização para atacar Unidão 990? Afirma 3520, guarde aproximadamente 2 minutos para cópia. Cliente, teria sua saída prevista? Pucajã, Maracaju. Pucajã, Maracaju. Estabilizou, gol na 8 e na 6. Contato final, chama a torre 102, meu Deus. 2-6, obrigado, até já. Juliette, livro na Fox, EP Alpha, Juliette, até o portão 1 na sua escuta, 4-4-4. 3520, pronto para cópia? Afirmativo. 3520, autorizado Sierra Bravo Alfa Romeo, nível de voo 190, decolou da pista no zero com curva esquerda, subida Puca até a posição Jamo, após direto Aracaju, controle 120 decimal 8, aciona 5050, então 3520. Autorizado Sierra Bravo Alfa Romeo, 190, decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, posição Jamo, após Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5050, pelo 3520. Protegimento correto, 3520, portão 4, chame e puxa o estacionamento. chamarei para posicionamento 3520. Serra passado travado, boa noite na meia. Boa noite no meia, tráfego avistado, ajuste no 0 no meia. Pouso autorizado, pista no 0, senhor vento de 1, 4, 0 graus, com meia, 12 de nós, no 8 no meia. Autorizado pouso, boa noite na meia. No solo 04, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 05 nesta frequência, 1-8 no meia. Alfa Juliette para 05, bate na escuta, 1-8 no meia. Salvador. É o TAM 3520, posição 4 para posicionamento. Plutão 4, aprovado para posicionamento, TAM 3520, chame táxi. Chamarei para o táxi 3520. Para o táxi do TAM 3520 com 103 a bordo, 2 horas e 57 de autonomia, alterna Recife, pronto para o táxi. Recife 103 a bordo, confirme 0257. Afirmativo. Copiado, TAM 3520, táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 0 no meia, chame pronto para decolagem no ponto de espera da 10. Índia Alfa no 0 no meia, vai chamar pronto no ponto de espera, o da 3520. Salvador, UTAN 3520, pronto, quanto espera? 520, linda, Fox 0. Vento 150 graus, 049. Excelente, decola da 10, UTAN 3520.